Este podcast é uma homenagem a um grande amigo e ouvinte, que faleceu no dia 25/6. Manolo Ferreira, um grande músico e conhecedor de fatos e usuário Linux, que acima de tudo gostava de duas coisas, a sua Bahia e ser rabugento. E como bom baiano ele dizia, bora Corinthians! É, cara, o cara tem o apelido de rabugento, não é à toa, né? Gostar de Linux. Fala mal de Linux não, hein, mano? Desculpa comunidade. Podcast A Fronteira Final. Estes são os logs de viagens da nave Parruda. Em sua missão por busca da verdade e conhecimento e alguns nudes na internet. Audaciosamente indo onde nenhum internauta jamais foi. Estrelando o capitão e host dessa nave, Thiago Trabuco. Também estrelando Elton Eudac, o cabeção paranaense. Mercenários intergalácticos, este quem vos fala, capitão e host dessa nave, Trabuco, ao meu lado ele. Eu não sei nem o que te falar, Eudac, eu confesso que durante 65 episódios eu perdi a criatividade no dia de hoje. Eudac! Você sabe que a mãe de todas as virtudes é a paciência, né? E hoje eu venci. Hoje você venceu, parabéns. Este podcast também é dedicado a você. Como um bom baiano, esperei a cobra vir picar e cá estou. Você hoje não tem nada pra me dizer. Eu esperei, cara, esperei 64 programas. Sim, muito bem. Bem coisa de baiano. Muito bom. Hoje um episódio muito especial, como a gente disse na abertura, episódio dedicado a um amigo nosso, que faleceu recentemente, o Manolo. E o Manolo amava muito algumas coisas. Como eu disse, ele amava muito a sua Bahia e ser rabugento. Então nada mais justo do que nós trazermos algumas das principais revoltas que aconteceram neste mundo chamado Bahia. Mas antes disso, alguns breves recadinhos. Bom, Dak, antes de começarmos, então, aqueles velhos crassos recadinhos. Tá afinado aí, tá com as nossas redes sociais abertas. Quiser abrir o site, eu te dou um tempinho. Não, eu tô... Agora tá na ponta da língua, não erro mais isso. Eu cansei de ser humilhado. Não? Então vamos lá, fala o nosso WhatsApp pra galera. Vamos lá, então. É www.chat.whatsapp.com/1sy. Barra link no post, né? Nosso grupo no Telegram, tu sabe? Sei, é o telegram.me/familianp. Tudo junto, sem nenhuma letra ou caractere diferente. Família NP. Muito bom. Nosso Facebook. O nosso Facebook é o facebook.com/afamilianp. Muito bem. Nosso Twitter. O nosso Twitch. Vamos falar do NPcast, então? É o twitter.com/familianp. Muito bom. E você sabe por que é importante você estar interagindo conosco nas redes sociais? Claro que eu sei. Porque só através das redes sociais vocês vão ter contato com a gente, porque nós somos estrelas. E o único lugar que vocês vão ter moral de conversar com a gente é via rede social. Também, além disso, obviamente, nós passamos por uma mudança grande no site, a gente extrapolou os limites da nossa hospedagem e a gente contratou uma hospedagem dedicada para podcasts. Então, para quem acessa e escuta o programa pelo site, viu alguma diferençazinha aí no player que tá embedado nas postagens. Para quem também acompanha o nosso feed, durante a transição eu recebi alguns relatos de alguns problemas, mas nada que não foi ajustado com o tempo. Então, peço para todo mundo dar uma acessada no site, quem não tem o costume de acessar, ver se tá faltando alguma coisa, se tá tudo bonitinho. A gente deu uma revisada geral ali, mas por enquanto não tem nada, nenhum erro crasso assim foi encontrado. Mas já encontrei algumas duas ou três sugestões aí que o pessoal mandou pra gente, pra poder tá fazendo algumas modificações que ao longo da semana aí já vão tá todas ajeitadas. Acredito que quando esse podcast for no ar, as sugestões de todas já terão sido atacadas, né? Acatadas. Esse aí, essa palavra. E eu acho que você tá ainda no episódio 64, viu, Trabuco? Cara, quanto mais eu falo, mais eu gravo podcast, mais difícil fica pra mim falar. Tinha que ser o contrário, né? É, não, mas acho que você ainda tá imerso no último programa nosso, que duas vezes você usou a palavra crasso. Crasso, né? Estamos falando, a gente falou de gladiadores no último, então acho que você ainda tá imerso nesse programa, que foi bom. Foi bom pra caraca, cara. Fazia tempo que a gente não gravava um NPCast que eu ficava tão feliz com o resultado, assim. Então, eu gostei também. Não, eu gostei de tudo, cara. Desde o nosso novo padrão de post, e mais um motivo pra você entrar no site, pra quem só acompanha pelo feed. Dá uma olhada aí no post desse episódio, que realmente ficou sensacional, cara. Bom, Dak, vamos pro programa então? Vamos lá. Vamos lá. Qual que é o nome do episódio de hoje? O episódio de hoje é bem legal. É No Pelourinho e No Acarajé, As Revoltas Baianas. Muito bom. Bora, Bahia! Bora, Bahia! Tenho uma simpatia pela Bahia. Eu também. Bom, a Bahia, como todo mundo sabe, tem a fama de ser o estado mais tranquilo do Brasil, né? Essencialmente o baiano tem o status de mais tranquilo, né? Toda vez que a gente quer mostrar a alegria do povo brasileiro, né? Uma transmissão de televisão, uma transmissão de carnaval da Rede Globo, a gente pega um link ao vivo do direto do Pelourinho com um Canoto postando o Colodum. Alô, Galvão! Que é mais ou menos assim. A Bahia, então, ela é sempre referência em alegrias e festividades. Mas o estado que basicamente originou o Brasil, né? A fundação do Brasil basicamente se construiu dentro da Bahia, por mais que Salvador não tenha sido a nossa capital oficialmente, ela nem sempre foi só de festas. Durante todo o período pré-colonial e período república, a gente teve muitas revoltas e guerras que aconteceram nesse território e ao entorno dele. E por isso separamos aqui alguns dos principais fatos históricos belos baianos. É foda, né? Vai aparecer o belo só no sapatinho comendo acarajé, tá ligado? Tá tomando seu cu, velho. Isso no sapatinho é do filho do Zico, não é do Belo. Ah, pode crer. Eu entendo bastante desse assunto. Uhum. Então eu vou refazer a frase. E por... Não, deixa assim mesmo, velho. E por isso separamos aqui alguns dos principais fatos históricos bélicos baianos. É, só porque voltou tribalistas agora, você já tá falando de novos baianos, essas paradas todas. Você quer começar então, Eudaki, fazendo as honras do homem paciente, trazendo a primeira grande revolta baiana? Como de costume, né, eu sempre acabo trazendo a primeira, vamos lá. Então, a primeira grande revolta foi a Conjuração Baiana, que também foi chamada de a Revolta dos Alfaiates. Eu acho que foi bem até estudado em algumas aulas de história do ensino médio, pela maioria do pessoal aí, né, Trabuco? Uhum. Essa eu lembro de ter estudado na escola. Da lista tem umas duas ou três só que eu lembro mesmo, e essa eu lembro. É, e ela ocorreu então no ano de 1798, mais precisamente em Salvador. Assim como a Conjuração Mineira, essa Conjuração Baiana, ela foi um movimento separatista que teve por influência ideias iluministas que desejava a proclamação da República. É mais ou menos aquilo que a gente vivia num período pós-descobrimento, que tava aflorando ali os talentos e os estados, né? Sim. Então, acho que natural isso acontecer em todos os países. Só que, porém, ao contrário do que aconteceu na Conjuração Mineira, né? Essa teve uma maior participação popular e ela foi defendida até como ponto aí de fim de escravidão, tá? Nela que foi ventilada aí, então, o fim da escravidão dos negros, né? É. Coisa que nunca aconteceu com os mineiros, né? Em nenhum momento eles tocaram nesse assunto. É, exatamente. Os mineiros lutaram pela independência, pela proclamação, mas não se preocuparam em nenhum momento em a libertação dos escravos, né? Diferente dos baianos. E essa conjuração aí, essa revolta, acabou contando com a participação de sapateiros, alfaiates, bordadores, ex-escravos e até escravos. É interessante que você vê, né? Ex-escravos e escravos. Sim. O que ex-escravos estariam fazendo, né, cara? Já que eles estavam com a liberdade dele depois de tanto tempo, né? Mas os caras estavam lá e estavam apoiando pra poder realmente ter essa libertação, né? Principalmente pelas injúrias sociais, né, cara? Não é porque o negro era livre que ele não sofreu preconceito e era exilado da sociedade, né? Ah, com certeza. Eles viviam à margem da sociedade. Acho que até hoje acontece, né? Não ia ser diferente em 1700 e pouco, né? Sim, com certeza. Uma das principais causas aí foi a insatisfação do povo, né? Com um preço muito alto, né? Cobrado por produtos essenciais e alimentos, né? Então, produtos de uso contínuo aí do dia a dia e alimentos já estavam com preço exorbitante. O poder aquisitivo já não conseguia suportar essas altas, né? Além disso, também reclamava da falta de determinados alimentos. Então o povo tava meio brabo que faltava alguma coisa. Carne, provavelmente. Sei lá, uma salada, um tempero, faltava carne. Alguma coisa faltava ali e fez com que aflorasse mais ainda esse sentimento de se rebelar, né, contra a coroa. E sem contar também que, obviamente, estava muito insatisfeito com o domínio de Portugal sobre o nosso país, né, sobre o Brasil. O ideal da independência estava presente em vários setores da sociedade baiana. Então, como a gente falou ali, tinha alfaiates, bordadores, escravos, ex-escravos. ela estava disseminada em todo o setor dos baianos, né? Todo o terceiro setor, basicamente, né? É, exatamente. Tava na raiz do povo baiano, né? Tava instalada. A gente pode citar aí, Trabuco, pros ouvintes, que um dos principais motivos era a emancipação, então, política do Brasil. Uhum. Ou seja, queriam o fim do pacto colonial com Portugal, né? E a implantação de uma república, né? O que libertaria, daria liberdade comercial pro país no mercado interno. É, sem ter que depender de leis e de taxações pro governo português. Então você vê que, na verdade, o povo queria somente o direito de ir e vir dentro do seu país, né? Exato, só queria liberdade mesmo. Cara, eu até acredito que eles poderiam até ter conseguido, mas o mercado interno até conseguiria, mas o exterior, com certeza, acho que não. Até porque todo mercado depende do mercado externo, né? Exato. É, fora isso, como a gente já falou também, o fim da abolição dos privilégios sociais de algumas classes, queria o fim da escravidão e aumento de salário para soldados. Então você vê que era uma luta aí meio eclética. Eles estavam lutando por tudo e por todos, né? Não tinha uma separação só por isso ou por aquilo. Eles queriam liberdade mesmo, né, cara? Exatamente. Direito de ir e vir. Como do principal líder, esse movimento teve o médico, político e filósofo baiano Cipriano Barata, que não tinha sangue de barata, pelo contrário. Não, não tinha. Tanto é que a gente vai ver um pouco ele mais pra frente ainda. Tinha um soldado. Piadinha, né? Fora de hora. Mas tá bom. Cara, o Luiz Gonzaga é antigo, hein, velho? Eu sei que foi. Luiz Gonzaga é antigo. Mas é interessante que ele é das virgens, né? É, deve ser o primeiro de seu nome, né? Primeiro de seu nome, quebrador de correntes, né? Isso. E também contava com o alfaiate Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento. João de Deus também é um nome pesado na história. Pesado, né? Cara. Teve poucos aqui no Brasil. Cara, tava tudo certo, tava tudo agilizado, hora marcada, post no Facebook agendando horário de encontro, Twitter já espalhando. É, o hora e a data da revolta, porém, um dos integrantes do movimento estava infiltrado. Ele era o ferreiro José da Veiga e ele acabou delatando o movimento para o governador do estado da Bahia. Ele contou detalhes específicos, como dia, hora em que aconteceria esse movimento. Filha da puta, né? Sempre tem um, né, cara? Sempre tem um filho da... Parece coisa de seriado americano, né? Parece. Sempre tem um cagueta, cara. O governo, então, sabendo disso daí, organizou uma força militar, tá? Pra debelar o movimento, para que a revolta não ocorresse. Muitos revoltos foram presos, ou alguns foram expulso do Brasil e 4 deles foram executados na Praça da Piedade de Salvador. É, provavelmente os 4 foram que organizaram o movimento, né, os principais nomes. Bom, Daqui, a próxima revolta, né? A próxima grande revolução que a gente tem registrada, ela ficou conhecida como Revolução Liberal e ela aconteceu em 1821. Ela foi basicamente uma adesão de alguns movimentos de Salvador ao que estava acontecendo em Portugal, essencialmente na região do Porto, que alguns grupos exigiam a volta do Dom João VI para aquele país, né? Para aquele paizinho conhecido como Portugal. No caso, os baianos, eles acabaram exigindo que fosse escrita uma constituição para o país, né? Para o Brasil. Teve como participantes nosso querido Cipriano Barata, que tem um sangue de homem, José Pedro de Alcântara e o capitão João Ribeiro Neves. No solo português, a parada foi bem séria mesmo. Todos os deputados e senadores realmente surtando e querendo caçar o Dom João. E na cidade de Lisboa, em 1820, iniciou-se a grande revolta, né? Foi aí que tudo se originou. Foi formada uma Assembleia Constituinte para fundamentar a administração do governo pós-restauração, que é basicamente um movimento pós-guerra, né? Pós-queda de Napoleão. Dom João VI, então, com medo de acabar perdendo o seu direito ao trono, ele acabou retornando a Lisboa. Ele deixou o filho dele, Dom Pedro I, no governo do Brasil, governador interino, né? Em Portugal, a formação das cortes para elaborar uma constituição de caráter liberal também se caracterizou aí por uma proposta de subordinação da coroa ao legislativo, e foi criada então a monarquia constitucional. Além disso, os portugueses tentaram recolonizar o Brasil. Houve uma ideia de se criar um novo estatuto, né, ou uma nova constituição, quem sabe, para a colônia, porque eles consideravam que os tesouros brasileiros haviam sido perdidos para outros mercados, essencialmente pós o período napoleônico ali. O tiro, obviamente, de Dom João VI voltando para Portugal saiu pela culatra. As pressões que o governo de Portugal exerceram ali sobre ele, concorreram para um movimento aí que acabou impulsionando o processo de independência do Brasil em 1822, e, pasmem-se que quiserem, em 1823, logo em sequência ao movimento português, acabou ocorrendo a independência da Bahia, como a gente vai ver no próximo tema aí. É, a próxima treta aqui foi a Federação dos Guanais. Ela aconteceu entre os anos de 1821 e os anos de 1823. Logo no gatilho, né? É, foi bem encarrilhada aí, como diria, né? Esse caracterizou por ser uma revolta nativista, tá? Ou seja, foi um conflito entre portugueses e os nativos brasileiros que viviam naquela localização ali, no caso, na Bahia. Portugueses e índios, né? Pra ser mais limpo, né? É, o objetivo ali era liberar os escravos, instaurar uma república e um governo que fosse igualitário. Nada que os portugueses queriam, né? Uhum. Eles queriam sugar, como eles fizeram realmente com o nosso país. Isso acabou servindo como um estímulo para que os baianos acabassem lutando pela independência do estado através dessa revolta, né? Ou de mais de uma revolta, como a gente tá trazendo aqui pro ouvinte. A Bahia acabou, então, em 1823, ganhando a independência de Portugal, tá? Então ela não dependia mais de relações com Portugal. Acabaram conquistando mesmo essa independência que eles queriam. Isso se espalhou por todo o país, né? Onde foi se ventilado, foi se estudado e tentado também as revoltas para libertar os outros estados das mãos de Portugal, né? E para conter isso, ele acabou segurando no ano de 1831 com o início da Regência Trina Permanente, que tinha como objetivo garantir o equilíbrio político e regional. Ou seja, os portugueses meteram marcha mesmo, falando, nós não vamos perder isso aqui não. Isso é meu, porra, estacionei o navio primeiro, né? Exatamente. Cheguei aqui primeiro. Vocês tinham barco? Não, não tinha. A gente tinha, né? É, os caras eram peitudo também, né, Trabuco? Vamos falar a verdade, né? Que eu vou até citar aqui, eu ouvi o Nerdcast das Grandes Navegações. Recomendo, viu, pra complementar esse programa aqui. Link no post, link no post. Vale muito a pena, porque eles falam sobre as navegações, de como os caras vieram parar aqui. Tudo cagado, cheio de escorbuto, careca de piolho. Tudo cagado. Vieram aqui por engano, eles quiseram meter o pé nisso aqui, abandonar, saíram fora, depois voltaram, entendeu? Então eles chegaram aqui igual o brasileiro médio tá com vontade hoje, né? Vamos embora desse lugar. Os caras viram quem que era os brasileiros mesmo, falaram, ah, aqui não dá pra ficar não, né? Olharam em volta, só tinha português falando que ia ficar, falando, não, cara, vambora. Então, após essa instalação da Trina aí, né, regente, tudo parecia ir muito bem. As coisas pareciam estar funcionando, só que alguns grupos políticos, obviamente, né, não se deram por satisfeito, fizeram seus motins escondidos e começaram a reivindicar os ideais que eles tinham, né? E isso foi cada vez amotinando mais pessoas, e eles acabaram até sendo apoiados por algumas tropas dos estados mesmo para poder dar força para essas campanhas aí contra o governo português, né? É, assim como sempre tem um cagueta pra delatar tudo, sempre tem alguém do outro lado que também tá insatisfeito com a situação, né? Quando o cara tá insatisfeito realmente, ele quer mudar, ele encabeça essas mudanças, ele vai pra cima, né? E a partir desses motins aí, que vinham sendo organizados após esse decreto português, né? Acabou que eclodiu de fato a grande revolta baiana. E junto com isso daí, né? O capitão Bernardo Miguel Guanais Mineiro e De Carmo Sucupira, eles tinham como meta, então, criar um programa de reforma política para implantação de um sistema federal de governo. Olha o tamanho da responsa que esses caras tinham na mão, né? Gigante, né, cara? Gigante. Mas quando chega um cara e fala pra você, eu sou o capitão Bernardo Miguel Guanais Mineiro, você fala, oh, legal, né? Eu sou o capitão Carmo Sucupira. Não dá pra levar um a sério, né, cara? Então, liderando as revoltas, né, o capitão aí, ele acabou conquistando a Vila de Cachoeira, lugar onde resistiu por uma semana as investidas dos portugueses, né, do governo provincial, né, para que ele se entregasse. Ele resistiu até que bem, uma semana, teve o cerco todo fechado ali, né, o Guanais, ele acabou sendo levado preso para o Forte do Mar, em Salvador. E junto com ele, coitado, aí foi mais uma renca de gente, uma penca, né, tinha 80 integrantes do movimento dele. Todo mundo que foi preso. Como o brasileiro é zica e não desiste nunca. Não demorou muito para que esse Forte do Mar fosse tomado, fosse içado bandeira de listras verticais, sendo uma listra azul entre duas brancas, e em seguida iniciou-se uma guerra contra Salvador. Então a população realmente ela estava cansada dos mandos portugueses e foi até tomar o forte ali. Cara, pra... muito zica, né, velho? Os caras foram presos, derrotados, e de dentro da cadeia os caras conseguiram fugir, tomar o forte e levantar a bandeira deles, né? O negócio foi treta. Continuou a guerra, né, o confronto aí com os portugueses, e acabou até sendo bombardeada a vários cantos da cidade, e essa treta aí durou 4 dias até que finalmente foram todos dominados. A merda é que acabou não dando muito certo a federação que eles queriam criar, né? Sim, principalmente porque eles foram presos, né? eles foram presos, depois tomaram o forte, libertou lá o pessoal, bombardearam ali onde eles estavam, tentaram ainda lutar, né, contra o governo ali, mas não tinha como, né, cara? Os quatro cantos da cidade sendo bombardeado e cercado, não tinha pra onde fugir, né? A federação acabou perdendo, né, não deu muito certo, mas motivou em seguida aí a Sabinada, que daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo aí pro ouvinte também. Bom, daqui a próxima revolta que a gente tem é a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês, ela foi uma das inúmeras rebeliões que estavam eclodindo ali, né? Que ela foi promovida por escravos durante o período regencial. O motim basicamente se iniciou na cidade de Salvador entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835. Essa data foi escolhida a dedo porque ela simbolizava o fim do mês sagrado do Ramadã. Os malês, eles eram formados por libertos escravos africanos, principalmente os negros de ganho, né? Que eram escravos que já tinham comprado a sua liberdade e que tinham mais direitos à transição, né? Eles eram cidadãos livres, em grande teoria, e eles acabavam tendo trabalhos secundários, né? Eles tinham vários jobs aí, trabalhavam principalmente como serventes, trabalhavam com fazendas, como alfaiates. E mesmo eles sendo libertos, né, eles sempre acabavam sofrendo vários tipos de injúrias, né, eles sempre eram alvejados, vamos dizer assim, né, pela sociedade mesmo. Como o desprezo, como a gente disse, né, que os negros viviam à margem da sociedade e ainda assim, ainda hoje, ainda sofrem esse tipo de preconceito. Então, entre todos os escravos libertos, um grupo, essencialmente, acabava se destacando, que eram os que dominavam a leitura e escrita em árabe. Eles eram conhecidos como malês, ou malê, que é a corruptela, né, do termo Yorubá e malê, que quer dizer muçulmano, simplesmente. Em tupi-guarani significa água que bate na pedra, né? Água que bate na pedra, exatamente. Bem pontuado aí, Odak. É, não pode deixar passar esse tipo de ocorrência. Sim, não. E um complementa o outro, né, velho? Sim, é, são 65 episódios de pura sintonia. O Levante, ele acabou reunindo entre cerca de 600 a 1.500 negros. Tem várias fontes e vários históricos aqui que eu acabei juntando e eu preferi optar por falar do termo pelo número de 600, por mais que eu achei várias fontes falando sobre até 1.500 negros, mas a maioria, o número era mais conservador para 600. Então vou arredondar ele para baixo. Então, entre 600 homens, ele era composto por escravos africanos de várias etnias. Os principais escravos eram os Nagôs ou Yorubás e os Hausás ou Hausás. Os líderes Nagôs eram os escravos Aruna, Pacífico Likutã, Sulé ou Nicobé, Dassalu ou Damalu. O Aprígio, Pai Inácio e Gustar. Gustar é o único nome mais afrancesado aí, achei curioso. Também os Nagôs eram o liberto Manuel Calafete e os outros eram escravos Tapa, que era o Luiz Sanin e o liberto Halsá Ereslebão do Carmo ou Dandará. O objetivo dos malês, cara, ele era muito mais sinistro do que todos os outros. Basicamente, era uma revolta de todas, eu acho que eu considerei que é mais egoísta, assim, sabe? Porque a revolta deles era simplesmente tomar o poder, impor o islamismo, assassinar e confiscar basicamente os bens de todos os brancos e mulatos e escravizar os não-muçulmanos. Eles consideravam que os negros não-muçulmanos meio que traíram o movimento, assim, sabe? Meio Hitler, né, esse negócio? É, a ideia era conquistar a primeira cidade de Salvador e de lá seguir pra conquista dos engenhos do Recôncavo Baiano. Isso vai se juntando àquele outro programa que a gente fez lá sobre a... Sobre as etnias, sim, com certeza. As origens do Brasil, que a gente falou sobre os mamelucos, né? Então você vê que uma coisa vai de encontro com a outra aí. Sim, massa isso, bem observado. O movimento, então, ele acabou se organizando pelos escravos livres com uma desculpa muito simples que eles tinham, que é a desculpa da liberdade das práticas religiosas, né? Então eles se reuniam para praticarem o exercício da leitura e escrita corânicas. Nesse meio tempo, eles dividiam aí as rezas com as conspirações de domínio total do planeta, né? Novamente, assim como em outras revoltas, a gente tem a suspeita que alguém delatou o próprio movimento. Até hoje não conseguiu se levantar de fato se alguém o fez, né? Ou se tem algum nome exatamente para quem foi. E ao tentar sair da cidade, um grupo de mais de 500 revoltosos entre escravos e libertos, ele foi barrado na vizinhança do quartel da cavalaria em Água dos Meninos. E aí rolou uma treta, né? Rolou o combate e os revoltosos acabaram sendo vencidos pelos oficiais, que estavam realmente em um número muito maior e muito bem armados, né? Eram de fato um exército. Preparado, né? Preparado, era um exército, né, cara? Foram mortos aí 70 pessoas do grupo dos malês e apenas 7 homens das tropas oficiais. Acho que esse número mostra muito bem quem estava preparado ou não, né? Uhum. Quase 300 dos malês foram presos e julgados. As penas aplicadas aí variavam de açoites, trabalhos forçados e até a deportação de volta pra África, ou a condenação à morte, que foi sentenciada aí pra todos os líderes do grupo. Uma outra consequência que foi dessa, eu acho que foi a pior cagada que eles fizeram, que foi a proibição da circulação noturna dos africanos muçulmanos, pelas ruas da capital da província da Bahia e a proibição da prática de cerimônias religiosas pelos adeptos do Islã. Ou seja, a gente poderia ter uma Bahia hoje muito mais miscigenada, talvez. Né? Negócio de louco, né? Você pensar que poderia ser mais do que já é. Até o nosso próprio país, né? Vamos falar assim. O nosso próprio país. O nosso grande sincretismo, né? Que chega a ofender várias pessoas quando a gente fala isso, mas é uma pura verdade. Se a gente tivesse mais influência do Islã, talvez a gente teria uma religião muito, muito doida que isso aqui seria. É, não. Talvez não teria esse carnaval o ano inteiro, né? Com certeza não. Dando sequência aqui, Trabuco, como eu já tinha falado no meu capítulo anterior, que ia falar sobre a Sabinada, o que foi a Sabinada, tá? Foi um movimento contra a regência ocorrida no ano de 1837 e 1838 na Bahia. Cara, é tudo muito próximo nessa década, né? Sim, aconteceu tudo muito próximo. Ali foram 20, 30 anos, talvez, ali um pouco mais, de eventos muito fortes, muito significativos pra história. A galera tava putaça mesmo, né, cara? Então o médico e jornalista Francisco Sabino Álvares da Rocha, Vieira, foi o principal mentor dessa revolta. Ele não desejava a independência da província da Bahia, mas sim a instalação de uma república independente do Império Brasileiro até o fim da regência. Ele queria que, na verdade, uma república independente andasse junto com a regência. Nós teríamos, não sei se poderia dizer isso, mas seria uma espécie de dois governos. Um concilia o outro, né? Um auditando o outro, né? Uhum. É, a principal causa da Sabinada, como ficou conhecido esse movimento, assim como outras revoltas, vamos colocar aqui, foi por causa do descaso do governo português, né, na época, com o povo mesmo, com a situação ali, aquela questão de alimento e de outras situações que vinham a faltar, as más condições para os escravos também. E o governador Francisco de Souza Paraíso, que segundo os revoltosos agia de forma despótica e repressora, veio a causar esse tumulto ali, no caso, essa revolta desse médico e jornalista, para que ele tomasse frente dessa revolta aí, no caso, a Sabinada. O Francisco de Souza, ele causou um pouco de raivinha no médico e doutor. No ano de 1837 ainda, começaram as discussões para a implantação do auto adicional, que mudaria muitas coisas na Constituição que foi promulgada por Dom Pedro I, assim como mudou também a regência trina para a regência una, instituindo então um mandato de 4 anos para o regente. No caso, como a gente tem hoje os governos aí, a presidência, né, os vereadores, deputados aí no país. Uhum. Com a discussão do auto adicional durante o ano de 1840, que foi aberto uma brecha, um vácuo de indecisões políticas no Império, que impulsionou então a atitude como a de Francisco Sabino, tá? Então, depois dessas sabinadas aí, dessas revoltas de 1837 e 1838, a gente teve outras também no ano de 1840, por conta mais ou menos dos mesmos motivos ali. É, enquanto o governo não se decidia nesse período, né, não fazia nada, o pessoal acabou pegando a brecha constitucional aí, né? Falou, não, a gente quer isso, e foi tentando empurrando, né? Foi tentar forçar as ideias, né? Forçando os ideais. É, o negócio ali era de 2 em 2 anos tinha revolta, porque os caras ficavam putos, não queria ficar esperando muito tempo não, né? Um outro fato importante que deixou muitos descontentes foi a questão do alistamento militar imposto pela regência para combater a Revolução Farroupilha no sul do país, né? Então os caras meio que impuseram para os baianos ali para se alistarem no exército para ir lá para Minas. Não, ir para Minas não, para o Rio Grande do Sul, né? É, tô zoando. Cara, não podia ter uma treta que os caras estavam juntos, cara. O governo baiano ali, os regentes da Bahia, eles não podiam ver um tipo de treta que eles queriam participar, né? O povo ali tava meio de cara mesmo, eles queriam... Hashtag Sul é meu país, né? Sul é meu país. Você sair da Bahia pra ir lá pro Rio Grande do Sul pra lutar numa outra revolução, tá com vontade de brigar mesmo, né? Exato. Mas isso aconteceu principalmente por conta do Fernando Sabino, né? Que ele estudou lá um tempo, né? No Rio Grande do Sul, e ele acabou sendo preso durante algum tempo. Ele acabou tendo contato aí com os Farroupilhas, como são conhecidos, né? Uhum. É, o início da Revolução mesmo, Farroupilha, aconteceu até porque o Bento Gonçalves, que era um líder gaúcho, né? Ele conseguiu fugir com o auxílio dos Sabinos, tá? Que eram os baianos que lutaram ali junto com o médico. E aí que foi o estopim de toda essa revolta, né? Na verdade, sim. O Bento Gonçalves, ele, durante toda a revolta que aconteceu na Revolta Farroupilha, ele foi preso pelo governo gaúcho e com subsequência do governo brasileiro. Ele foi encaminhado para uma cadeia no Rio de Janeiro. E os soldados do vamos dizer assim, os infiltrados do Fernando Sabino foram lá no Rio de Janeiro, libertaram o cara e levaram pra Bahia, tá ligado? Já o Sabino, o Francisco Sabino, ele foi preso no Rio Grande do Sul entre os anos de 1834 e 1837. Ele ficou 3 anos, né, preso. Isso, e foi aí que ele teve contato com o Farroupilha, com o Bento Gonçalves, e teve uma amizade dos movimentos, né? Porque basicamente eles tinham os mesmos ideais. Os movimentos se fundiram, né, vamos colocar assim. Então o negócio, você vê que, na verdade, os caras acabavam virando parceiro de batalha mesmo, né? Com certeza. E o República com o cu na mão, né? Tá o Norte e o Sul revoltado. Claro, imagina, pra República era uma bosta isso, né? Então, depois de tudo isso que a gente trouxe aí das prisões, né, de Sabino e de Bento Gonçalves, o Sabino, ele, auxiliado por militares de Salvador, ele conseguiu expulsar, então, do governo provincial no dia 7 de novembro de 1837 e proclamou a República Baiense. Baiense é um nome feio, né? Podia ser baiana, né? Podia ser baiana, exatamente. Em qual momento da história isso mudou, né? Quando que virou a chave, né? Eu confesso que eu fiquei pensando, quando eu li o termo República Baiense, quando que se virou a chave de República Baiana, né? Ah, sim. É, porque... um gigante, é, né? Uma mudança grande, né? Dá pra gente citar aqui, Trabuco, que talvez um dos maiores erros dos revoltos foi não ter envolvido mais a população nesse movimento, né? Na época, os intelectuais e membros dos abastados e abastados da sociedade de Salvador, teve como mentor, ao lado de Sabino, o político João Carneiro da Silva Rego e o advogado Inocêncio da Rocha Galvão. E também teve junto com eles os militares Luiz Antônio Barbosa de Almeida e José Duarte da Silva, que acabaram discutindo a possibilidade de manter o apoio popular à margem da revolta. É, eu tenho dois parênteses aí. Eu não tenho maturidade para falar uma frase que tenha Rego e Inocêncio junto nela. E realmente, cara, a revolta foi sempre considerada uma revolta elitista. Eles não envolveram povo em quase nenhum momento, assim, sabe? É, foi mais da elite mesmo. Se eles tivessem ganho o apoio da massa, isso aí teria dado certo, com certeza, cara. Teria sido mais complicado esse negócio, né? Não, com certeza eles teriam conseguido, de fato, a independência mesmo da Bahia. É, não, seria mais complicado, no caso, pra coroa, né? Pra... ah, sim, com certeza, com certeza. Mas o negócio ficou meio segregado pra elite, não teve adesão da população, porque não foi aberta à população. Outra coisa que tem que a gente falar aqui, que ao tomar conhecimento, então, dessa revolta, né, o regente Diogo Feijó, ele começou a reunir e organizar tropas para acabar com o movimento em Salvador. Então o regente Feijó aí, que é famoso, né, regente Feijó, de conhecimento disso daí, ele também organizou suas tropas para tomar aí, para acabar com o movimento em Salvador. A Sabinada acabou durando exatamente o tempo que as tropas imperiais demoraram para organizar a ação militar. Ou seja, como se pensou em começar uma coisa, já tinha acabado, né? Sim, é só o tempo do regente mandar um telegrama, um pombo-correio lá pro militar e falar assim, ó, vai lá e mata todo mundo. É, aí já tinha acabado, né? Uma ofensiva, então, por terra e por mar, teve início no dia 13 de março de 1838 e durou até o dia 15 do mesmo mês. Então, durou 2 dias, ficaria mais fácil falar assim. Essa ofensiva foi muito violenta, foi liderada pelo comandante Crisótomo Calado, que não devia ter de nada calado, né? Porque pra ser líder de tropa... só fazer sinais, né? Falou assim, vai. Ele é de tropas, então ele devia falar bastante. É, não, mas ele devia ser tipo o general, né? Que tinha um sargento. Falou assim, vai lá e mata tal cara. E vira o sargento pra tropa. Soldados, vai lá e mata! ele regiu a tropa. Exato. Não é o regente Feijó, né? Essa foi uma ofensiva muito violenta. Ela é bem lembrada porque Crisótomo, ele acabou mandando queimar diversas casas, né? Teve em torno aí de 1.000 mortos e 300 feridos, tá? Muitas dessas pessoas nem tinham a vontade inicialmente de lutar ao lado dos republicanos. Então, o cara era meio sádico. Tá ou não tá, você vai se ferrar se estiver na minha frente. E foi isso que ele fez. Ele mandou as tropas dele passar por cima do que tivesse na frente dele. Então, é até curioso, porque a população, mesmo não estando do lado de quem se revoltou, como o exército chegou atirando em todo mundo, eles acabaram aderindo à causa aí, meio que sem querer, sabe? Se eu não pegar uma enxada e participar em cima de um soldado, ele vai matar minha família. Então eu vou ter que defender do lado dos caras aqui, que vocês vão matar todo mundo. O cara teve que aderir de qualquer jeito, né? Exatamente. Pra resumir aí a treta toda, 3 líderes acabaram sendo condenados à morte, né? E outros tantos foram condenados à prisão perpétua. Mas todas as penas desses que foram presos foram convertidas em degredo. Então eles foram mandados mais pra regiões isoladas do próprio país, né? Do Brasil. Sabino foi condenado ao exílio na província de Mato Grosso. Olha só, quanto tempo não faz, né? Sim. E faz sentido, né? Mandar um cara pra um lugar isolado no Mato Grosso. Ah, né? Então é capaz de a gente encontrar o Sabino lá ainda, né? Sim, deve estar. Tentando voltar pra Bahia, né? Porque o bagulho é isolado pra... pô, brincadeira, desculpa, ouvintes mato-grossenses. Outros líderes que participaram da revolta, como o Daniel Gomes de Freitas e o Francisco José da Rocha, também João Rios Ferreira e Manuel Gomes Pereira, conseguiram fugir da prisão e foram ajudar os farroupilhas no sul, tá? Os caras queriam... É, realmente, os caras era truta e era treta. Tava, né, na veia deles, né? O negócio deles era treta, velho. Não tem essa, não. É, mas é legal ter essas iniciativas aí de trazer o bem pro povo, mesmo que seja a força, né? Às vezes a gente precisa de um chacoalhão, assim. Precisa, claro. A próxima revolta que a gente tem aqui na nossa lista, talvez essa eu acho que é a mais curiosa de toda, como ela se desenrolou, de toda a listagem que nós trouxemos. E confesso que eu fiquei muito simpático a ela, porque ela realmente é algo que a população faria, sabe? Ela ficou conhecida como Motim da Carne Sem Osso. Ela aconteceu na Bahia, o nome já é muito bosta, né? Carne Sem Osso. Ela aconteceu então na Bahia, em fevereiro de 1858, onde uma multidão enfurecida gritavam palavras de ordem na rua, que era carne sem osso, farinha sem caroço. Imagina 10 mil baianos gritando isso, né? Eles acabaram então tentando expor aos governantes da época a insatisfação com o preço e a qualidade da carne verde e também da farinha. Você sabe o que é carne verde, Odak? É carne que vai ser ainda... O boi vai engordar, vai crescer, vai ser abatido, e aí sim vai se tornar carne pra consumo. Você foi bem no seu chute, cara, você foi bem. Mas a carne verde, ela se referia à carne de porco fresca. É, não, porque a gente, eu quando trabalhava no setor de soja, a gente falava soja verde, que é a soja que ia ser vendida, tipo, no ano que vem. Então vai ser plantada, vai esperar ela crescer, vai esperar ela colher, pra daí ser entregue. Então, não, você foi bem mesmo, por isso que eu falei. A sua lógica faz sentido. A gente enganou tantas vezes os ouvintes, assim, né, com essas lógicas com sentido. Ei, nossa, depois de 64 programas, a gente tá ficando afiado, cara. Então, a revolta começou aí, o motim da carne sem osso, quando o arcebispo Dom Romualdo de Seixas, ele teve a infeliz ideia de trazer da Europa aí algumas irmãs da caridade pra cuidar dos doentes no Hospital de Misericórdia. As irmãs, elas eram conhecidas por abusos físicos aí e maus tratos, principalmente as órfãs pobres aí recolhidas na Santa Casa. E as moças, elas ficavam revoltadas aí, toda surrada, reza a lenda, com a cara machucada, cheia de feridas, às vezes por volta sangrando, elas iam pra janela da Santa Casa gritando por socorro e as irmãs descendo a lenha nelas. Obviamente, sempre tem a mocinha e tem o mocinho, né? Os rapazes aí, os novos baianos, né? Eles ficavam aí na porta da Santa Casa pra ver as meninas. Alguns tinham relacionamentos com elas e tudo. Eles acabavam ficando meio que assustados com o que estava acontecendo, né? Das meninas entrando e literalmente apanhando das irmãs gratuitamente. Então, esses garotos, né? Esses rapazes que ficavam pela rua, eles acabaram fazendo um grande escândalo em defesa das moças, e eles provocaram a intervenção de Dom Romualdo, que transferiu as órfãs, teoricamente insubordinadas, né, pro convento da Lapa. Foi organizada então pela população uma passeata de apoio às moças, e ela teve uma grande adesão popular aí mesmo, uma grande mesmo, de todas as alas da sociedade acabaram se envolvendo. Eles acabaram se aproveitando do movimento para pedir aí também farinha barata, né, ou iluminação pública, estradas de ferro, aquela coisa de não é por 20 centavos, né, cara, é por muito mais coisa, né? Não é só 20 centavos, né? Não é só 20 centavos. O governo baiano, no caso, ele acabou reagindo com uma extrema truculência. Eles enviaram uma cavalaria pesada em cima dos manifestantes, mas mesmo assim o povo acabou invadindo a câmara, gritando a famosa frase, né? Frase célebre. Carne sem osso, farinha sem caroço. Juro que eu quero uma camiseta com essa frase agora, mano. Vamos fazer carne sem osso, farinha sem caroço. Cara, eu quero muito uma camiseta com essa frase, cara. O governo... Seria ali, né, cara? O governador, ele acabou regendo então a ordem de dispensar o povo com golpes de espadas e coices de cavalo. Rolou um puta corre-corre e na fuga aí uma enorme quantidade de chinelos acabou sendo abandonada pelo povo. Um outro nome pra revolta também ficou conhecida como Sedição dos Chinelos por conta dos chinelos abandonados aí no corre-corre. Cara, essa frase merece uma camiseta, né? Não, merece muito, cara, uma camiseta. Eu vou colocar aqui, vou colocar a venda aí no site do podcast. Quem quiser, compra. É um provérbio português, cara. Não há carne sem osso, nem farinha sem caroço. É, dizem que ele era realmente literal mesmo. Pra baixa qualidade da carne e pra baixa qualidade da farinha. Reza a lenda que o povo tinha uma dentição muito frágil, né? Porque afinal de contas não tinha dentista, né? Se você tinha uma cara e qualquer coisa, tinha que remover, tinha que extrair o seu dente. Então uma farinha mais dura que complementava a alimentação de forma barata, você mordia uma farinha dura, você acabava quebrando o dente também, né? Então, Então, dando sequência nos nossos conflitos baianos, o último que nós temos pra trazer aqui é o Guerra dos Canudos. Não é de canudos fritos, aquele gostoso de chocolate ou aquele com uma maionese. É um conflito sério mesmo. Sim, o churros brasileiro, né? É o churros brasileiro, isso daí. A Guerra dos Canudos, então, aconteceu entre 7 de novembro de 1896 a 5 de outubro de 1897. Ele durou pouco mais de um ano, né? Foi um ano e um mês aí. Uhum. E foi o acontecimento mais emblemático no início do período republicano do Brasil, tá? Então já estava instalada a República após tantos conflitos que a gente trouxe agora há pouco. Então a República já estava instalada e essa Guerra dos Canudos aconteceu já com a República vigorando no nosso país. E é sem dúvida um dos mais emblemáticos da história, né? Sem dúvidas, para a história do nosso país é um dos mais expoentes. Ele leva esse nome por ter sido travado no Arraial de Canudos, que fica no sertão da Bahia, que é uma comunidade autônoma então liderada por um religioso, o Antônio Conselheiro. Também muito, muito famoso esse nome aí, dentre tantos que a gente já trouxe, né? Com certeza, cara. O Antônio Conselheiro é uma personalidade aí que vale um podcast, se rende só pra ele, né? Só pra ele. Porque ele é muito. A história dele é muito, muito peculiar e muito foda, cara. Até nesse. Você falou isso daí, me veio uma ideia agora. A gente podia fazer um minicast só sobre brasileiros influentes da história. A gente já falou sobre as mulheres e tal. Tem alguns que a gente já trouxe aqui. A gente podia falar, tipo assim, um reviewzinho da vida desses caras em algum momento, né, Trabuco? Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro. É o nome do homem, né? Só pela história messiânica dele, né, que rolou toda aí, vale a pena ter um cast só pra ele. Fica a cobrança pros ouvintes pra lembrar a gente no futuro. É, não deixa cair no esquecimento. Poucos anos, então, uma multidão de peregrinos começou a circundar a figura do conselheiro, que acabou tornando-se uma organização político-religiosa. E ela trabalhava, vamos dizer assim, paralelamente à república e à igreja. Esse cara, como você falou, é um messias, né? Porque ele começou a agregar, angariar pessoas em prol da causa que ele acreditava, e ele foi contra ali a igreja e república. O primeiro assentamento dessa organização chamou-se Arraial de Bom Jesus, hoje conhecido como Crisópolis, na Bahia. Nos anos finais do Império, onde foi instituída essa organização. Nessa época ainda, na época do Império, começaram as primeiras preocupações com o conselheiro. O cara já tava dando uma certa incomodada ali no clero. No poder, né? Não adianta. O cara, quando começa a angariar muitas pessoas, começa a trazer gente pros seus ideais, ele começa a levantar um pouco de suspeita, de receio por parte dos líderes. Uhum. Tanto o Estado como a Igreja, que nem eu já falei, ficou com o pé atrás com o conselheiro. Da época que ocorreu, então, a proclamação da República e a instalação do regime federativo no país, o conselheiro já tinha organizado o Arraial de Canudos na Bahia e contava com mais ou menos ali 25 mil pessoas, o que é uma... Isso é muita coisa, velho. O cara conseguir doutrinar, converter 25 mil pessoas, o cara tinha um poder... É um município, né, cara? O cara tinha um bom poder de oração, né, de oratória. O Arraial também contava com diversos jagunços bem armados, então esses caras estavam ali preparados pro que viesse e passou a ser visto como uma afronta pro governo e pra igreja. Então, a igreja e o Estado andava junto, então ele começou a se tornar ali uma ameaça realmente para ambos. O governo então baiano por duas vezes tentou derrotar os amotinados do Antônio Conselheiro e acabaram sendo derrotados duas vezes que tentaram enfrentar a tropa do Messias. Tomou um pau dos homens. Os jagunços. Aqui não, né? O governo ele acabou apelando então para as tropas federais e após duas derrotas nas expedições, até teve canhões, metralhadoras, só que não tiveram muito sucesso e nela até acabou morrendo um dos comandantes, que era o coronel Moreira César. E isso acabou provocando uma onda de protesto e de violência até no Rio de Janeiro. Só por curiosidade, o canhão que era utilizado era o Whitworth, de 32 milímetros e pesava 1,7 toneladas, cara. Devia ser gostoso pra carregar, né? Uma delícia, né? E eles, sertanejos ali do Antônio Conselheiro, chamavam ele de matadeira. Não confunda com o ator do Prison Break, né? O Wentworth. Tá fácil pra mim confundir. Não, então, menos cervejas do que ontem? Menos cervejas do que ontem. É, eu tomei mais que você então hoje. Mas pra enfrentar Canudo, então, foi necessário criar uma expedição federal, né, como eu já disse, que foi autorizado pelo presidente da República, ou então conhecido Prudente de Moraes, e contou com cerca de 8 mil homens, que foi comandado pelo general Arthur Oscar. Essa expedição, então, autorizada por Prudente de Moraes, partiu em agosto de 1897, e o ponto alto da guerra acabou acontecendo entre setembro e outubro. Como as tropas federais dispunham de equipamentos mais sofisticados, mais atualizados, mais novos, novos, tinha canhões também, metralhadoras mais modernas, o arraial acabou sendo destruído e aos poucos a população inteira daquele local, até mulheres, crianças e idosos foram massacrados. Então assim, não sobrou ninguém para contar a história. Todo mundo que estava ali naquele arraial acabou sendo trucidado pelas tropas ali, lideradas pelo general Arthur Roscar. Oficialmente ele levou 5 mil soldados de 17 estados brasileiros, cara, para liquidar com os baianos revoltados. Deu jeito, né? 5 mil homens, mais bem armados, deram cabo, literalmente, né? A 25 mil confederados revoltosos. Eu vou deixar um trabalho da USP aqui, que tem um PDF da USP com vários detalhes do exército aí, e no relatório final é apontado pelo sargento que fez ele, que foram destruídos 5.200 casebres no assentamento, cara. Isso no final da guerra, né? Depois que eles liquidaram todo mundo, eles entraram pra derrubar o assentamento e tinha 5.200 casebres. Né? É coisa pra caramba, né? É coisa pra caramba. Então, realmente, o Antônio Conselheiro conseguiu juntar uma pancada de negro, né? Uma massa violenta, né? O cara conseguiu angariar 25 mil homens para lutar ao lado dele. Pro Estado, pro governo, isso devia ser assombroso. Sim, cara. É a luta pelo ideal, né, cara? Não é só a luta por algum motivo banal, né? Não é só um valor, né? Ele realmente conseguiu massificar o ideal ali e traduzir isso, querendo ou não, a violência, né? Os aliados acreditavam no propósito do homem, né? Então, não adianta. Quando o cara tá engajado num ideal, não tem que mova a ideia. Daqui, chega a hora então da gente homenagear aqueles que nos homenageiam mensalmente com uma contribuição singela e amorosa do fundo do coração e do seu cartão de crédito ou do seu boleto bancário. A gente fala, obviamente, dos nossos padrinhos. Pra quem não sabe, o Padrim é uma ferramenta de apoio coletivo e contínuo, onde você pode disponibilizar o seu carinho pelo seu podcast favorito a partir de R$1 mensal. Esse valor pode ser feito via cartão de crédito ou boleto bancário, e acho que tem até a opção de TED agora que foi feita, e você pode cancelar esse apoio assim que você quiser, não tem nenhuma obrigação em mantê-lo fixo conosco, mas nós gostaríamos que você tenha. E é sempre bom lembrar que a gente tem aquela famosa velha campanha do 5 por 1, né? Ao invés de você dar R$5 para o NPCast, você dê R$1 para nós e R$4 para outros podcasts. E eu sempre gosto de ouvir dos nossos ouvintes, dos nossos novos apoiadores. Quando alguém chega para mim e fala assim, ó, Trabuco, aqui eu segui a ideia de vocês e fiz o apoio de R$1 ao padrinho do NPCast e mais R$4 para outros podcasts. Porque, com certeza, fortalecendo a mídia, você estará fortalecendo o nosso podcast também, e esse valor, esses R$4 que você deixou de contribuir para nós agora, em dado momento ele vai voltar. Então, eu vou trazer, obviamente, aqueles os nossos nomes, eu dar aqui. Por gentileza, você traz o Crasso, obrigado, porque eu ainda tô no Crasso. Eu ia falar isso, mas você já se antecipou. O primeiro nome é Laurêncio Santana dos Santos. Obrigado. Meu querido monge, Yuri Brauli de Paula Vaz. Obrigado. Olavo Montenegro de Souza, lá do Tambaquete. Obrigado. Edson Oguihara. Obrigado, Edson. Ele que enxerga muito bem, Luiz Seigo. Obrigado. Rodolfo Santana. Será que ele é parente do outro Santana? O Joel? Uh-huh. Obrigado. To the middle, Rodolfo. Diretamente de terras de Santa Catarina, em um teatro escuro e mofado, Pensador Louco. Obrigado. Leandro F. Andrioli. Obrigado. A nossa querida doutora boliviana, Micaela Borges. Micaela, obrigado. Anderson Henrique Rangel de Lima. Anderson Negão lá do Chorô. Obrigada. Seu manco, só dá mancada esse cara. Vacilão. Vacilão, né? O grande tranqueira, Matheus Mantuan, da Curva do Rio. Obrigado. O nosso grande artista visual, Silton Júnior. Obrigado. O homem capaz de pedalar mais quilômetros da podosfera, Felipe Steffen. Obrigado. Talvez não tanto quanto o Werther, mas tudo bem. E por último, ele que é a paixão da podosfera, que mandou uma mensagem no WhatsApp pra mim, que do fundo do coração eu me emocionei. Obrigado pela mensagem, Eloy. Foi realmente muito tocante da sua parte fazer o que você fez ali. Eu realmente fiquei muito emocionado. Falei isso pra você no privado ali e queria deixar registrado aqui na gravação do podcast. Eloy Carlos Santa Rosa, lá do Filmante, agora live. Fofo, obrigado. Fofo. Esses então são nossos padrinhos. Espero ver o seu nome agora aqui, ouvinte. Você que tá me ouvindo agora, acesse lá padrim.com.br/npcast e colabore com o nosso projeto. Parece que diminuiu o número de padrinhos, Trabuco. Deu uma queda, sim. É, eu senti isso, hein. Não é culpa do Temer. Não é culpa do Temer. É, dessa vez, não. Até porque agora eu tô vivendo às custas dele, né? Então não vou criticar, né? Pode crer. Nunca critiquei. Grande Michel. Bom, eu daqui, esse foi o nosso episódio. É, antes da gente encerrar, eu tenho um recado bem rápido também. Pra quem tem o Spotify e costuma escutar músicas por lá, intercale escutando podcasts. Agora você pode encontrar os podcasts da família NP dentro do Spotify também. Então é mais uma plataforma aí pra você estar acessando a gente e continuando o consumo dos nossos programas. Isso é muito bom. Esse podcast realmente é dedicado ao meu querido amigo Manolo, que se foi. Espero que a gente tenha cumprido as honras, honrando a Bahia e a Hanzinzinha daquele velho safado. Alguma consideração final, Eldak? Queria dizer que eu espero mais por novos baianos. Novos baianos, né? Eu espero sim que a gente tenha mais revoltas populares como essas que a gente citou, porque todas elas ocorreram num intervalo de basicamente 50 anos, e 50 anos o Brasil muda pra caralho. A prova disso é o que a gente tá vivendo agora. Vamos pra rua, vamos voltar pro Gigante Acordou, qualquer tipo de manifestação que ocorra, independente se depois a gente vai tirar sarro dela ou não, como as que aconteceram de 2011 pro 2012, pelo menos foi alguma coisa. Então vamos acordar o gigante aí de novo e chama a gente pra ir pra rua quebrar carro que a gente vai. Tá na hora. Quebrar carro e vidraça, tá na hora, né, cara? Com máscara é com... Ô, mentira. Eu acho que eu ainda tenho meu vidro de vinagre aqui, minha máscara da época que eu andava de moto aqui. Ah, eu tenho a minha da La Casa de Papel. Ah, pode crer. É isso aí, ouvintes. Que nossos caminhos intergalácticos voltem a se cruzar e tchau! Claro que você não sabe nossas redes sociais, né, mano? Mas você é muito bocudo, cara. Você acha que eu não sei as nossas redes sociais? Eu acho. Cusão. Alô, Galvão! Mais ou menos assim. Os tambores do Olodum tocando, né? A Bahia, ela é sempre... E que tá achando? E você, menininho, que tá achando? Cachorro? Sou cachorro, não. Cachorro! Não é cachorro, não! Que cachorro que é? Esse é cachorro, não! Muito bom esse vídeo, cara. Link no post, link no post. Ai, velho. Será que esse filho da puta José da Veiga tem alguma homenagem no Brasil, velho? Nome de rua? Ah, com certeza tem, cara. Com certeza tem. Rua José da Veiga, Vale, Parque São Domingos, São Paulo. Se você mora na rua José da Veiga, saiba que ela é uma homenagem a um traíra. Exatamente. Sinta-se traidor. Mude agora. Não, como é que se dá o nome de um... De um traidor pra algum local, né? E se você tem uma imobiliária online, tá aí uma grande oportunidade de por que patrocinar o NPcast. De entrar em contato, né? Exato. A gente faz esse meio campo aí com o ouvinte. Só, fica, só dá o tema que a gente faz. A gente podia entrevistar algum morador da José da Veiga, né? E aí, você sabe o que é o nome da sua rua? É o baiano lá, o baiano. É filha da puta, né? É. Vamos lá. Legal, né, cara? A Bahia já foi independente. Eu não sabia disso, de verdade. É, só esses estudos mesmo que a gente traz pro ouvinte que levanta essas curiosidades, né? Também não tinha sim, nem ideia. Sim, Cipriano Barata realmente devia ser um puta petralha, né, cara? Devia ser do pessoal da época, assim. Devia ser parente do André Sanches. Não, o André Sanches devia ser o Dom João, né? Que vendeu tudo, né? É um filho da puta, né, velho? Sim, massa isso, bem observado. De novo, né? Segundo em menos de 2 minutos, velho. De novo, parabéns, cara. Tá bem afinado. Eu tô uma máquina. Você não bebeu igual eu antes de gravar, né? É verdade. É segunda, né, velho? Não dá pra beber. Dá. É, dá, né? Mas deixa pra lá. É, não, talvez não teria esse carnaval o ano inteiro, né? Tá, com certeza não, cara. Sabe o que o Luiz Roberto, se ele visse esses negros aí na revolta, sabe o que ele falaria? Diria? O que, que ele diria, né? Esses negros maravilhosos. Eu sabia. Um abraço, Luiz Roberto, aí pra esses negros maravilhosos. Combatentes. Ah, cara, os negros maravilhosos. Foi muito difícil de escutar, aí fica sem rir, cara. Eu acho um comentário tão de boa, sem, tipo, nada demais. Sim. Mas é isso que foi curioso, assim, né? É, não teve nada demais, cara, né? Foi só um comentário, cara. A galera valorizou de um jeito. Então, bora lá, o próximo... Próximo é seu. Sabe nada. Vamos pro próximo? Esse eu acho que talvez tenha ficado meio confuso, tá? Oh, claro que eu sei. Tá tudo escrito aqui. Eu não sabe nada. Claro que eu sei. Tá tudo escrito aqui. Tem roteiro, porra, né? É.